Salvador, Salvador, boa, 3604 da Tampa, sua externa, baixo travado, pista 10 a 0. Revistado, quanto à aproximação, tráfego da web já inicia na rolagem, aguardando pista livre, 3604. Aguardando pista livre, 3604. Puxar 2 autorizados, decolagem, imediato, 140 com 13. Autorizado, 02. Vitorinho da Júlia, decolado agora 09, controle 198, quando interceptar o corredor Axé, bom voo. Controle 119, quando interceptar o corredor Axé, Vitorinho da Júlia, ativo, grato, 2196, autorizado LS, é ponto estabilizado. Autorizado LS, eu tô 3216. Após Leda, DCT e Léus. O controle 119 decimal 8. Acione 5427. Opa, Papatango, Vitorinho da Juliette. Papatango, Vitorinho da Juliette, mantendo meu pé no corredor a serra. Meu pé a serra, Vitorinho da Juliette. Puxar e acionar. Três mais. Delivery, obrigado, 304. Para o nível de voo 050. Mais, fiz a saída. Ok, eu já tenho um plano aqui, tá pronto pra cópia? Firmo. Ok, tá autorizado Petrolina, o nível é o 200. Decola da pista no zero, curva à esquerda, subida é a Momo, com transição Cogbu, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogbu. E após esta posição, DCT Petrolina. O controle 119 decimal 8, acione 5436. Petrolina no 200, decola da 10, primeira manobra à esquerda, Momo, Cogbu, DCT Petrolina, controle 119 decimal 8 e o transponder 5436. É contagem de transponder novamente? 5436. Tá correto, cotejamento. Chame pronto no pátio 3, o trip 5490. Sim, vou chamar pronto no pátio 3. 3191, chame Recife na frequência 125.1, alterna no 36.25. 3191. Salvador, bom dia, partiu 2230. Passar esse 2230, essa identificação, chegada da AMAN, desça para o nível de voo 060. Da AMAN, chegou em 2260. Ô, 5728, efetuando desvio à esquerda, pro 091. Autorizado, azul 407. Manda para o web, 5728, efetuando desvio à esquerda. Autorizado, do web, 5728. Passar esse 2230, reduz a velocidade para 2501. 2501. Não custa 4 milhas agora, se ele acerta 3216. Tá 3216, compete a aproximação, torre 198 decimal 6. 3216. Tá 3604, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3604. Azul 4076, reduz velocidade para 2509. 2509, 4079. rota 3216, passando o marcador externo, está estabilizado. Avistando 3216, pista livre, pouso autorizado, vento 130 graus com 14 nós. Juliette está 3604. Juliette está 3604, o gate é o 08, está livre o ingresso. Gate 8 está 3604. Tiro Tango Romeu na escuta? Tango Romeu na escuta? Ainda Juliette, frequência livre para coordenação. Pareto 2230, reduz velocidade para 2209. Reduzindo para 220, 2230. Azul 4076, desça para 2000 pés, ao chão 096. Azul 4076, autorizado LS, reporte estabilizado. Controle, você podia coordenar para Jaracaju para o F7728? Web 5728, chame Recife agora na frequência 25245, alterna 26085. 25485, obrigado. 2216, Solas 17, direita 121-19, Solas Livrado, bem-vindo, boa tarde. Eita, muito obrigado pela recepção, 29-19. Reduz velocidade para 180. Salvador, Tan 32 no meio, livrou Foxtrot, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Tan 32 no meio, táxi pela Alfa Juliette, o gate é 1-0. Alfa Juliette, gate 1-0, Tan 32 no meio. Passarei 2260, desça para 3000 pés, o ajuste é 190. 3000, como disse. Azul 4076, complete aproximação, chame torre 18 decimal 6. Papá Romeu Zulu Lima Tango na escuta do controle. Ono para Guarulhos, confirma? Ok, essa aeronave IAP Zulu 21, ela é RNAV, o senhor voa RNAV? Ok, está autorizado então Guarulhos, nível 340, via Pesolô 21 até Trive, após DCT Poços de Caldas, decola da 10, curva à direita, subida Arbor, com transição Elefa. O controle 119 decimal 8, acione 5444. Tá correto, o LN741 é chame pronto pra puxar e acionar. Azul 4033, chame táxi. Tan 3895, autorizado Guarulhos, o nível é o 340, via Pesulu 44, a decolagem da pista 10, curva à direita, subida é a da El, pós da El Leda, após Leda DCT Eudes, para interceptar Pesulu 44, o controle 119 decimal 8, acione 5403. Tá correto, TAN 3895 e chame pronto pra puxar e acionar. Meu Zulu lhe matando, se tiver na escuta do controle, identifique. Azul, Lima, Tango, confirme como recebe o controle. Gente, confirme a proa que o senhor está mantendo e a altitude que está descendo. O Zulu, Lima, Tango, descendo para 1.500 pés, o ajuste em Salvador 10, 16. Voe na proa de Paris para ingresso nos corredores. 4076, Sola Agora 25, direita 121, décimo 9, Sola Livrar, bem-vindo, boa tarde. 29 Livrar, obrigado. Prossiga. Afirmativo, alterne para 119, décimo 8. Nossa identificação chega da mar e desça para o nível de voo 060. Sarei 2230, pista livre, autorizado pouso, pista 90, 120 graus, com 12 nós. Livre pouso, 1-10-2-2-2-2. O Azul 4076, qual viu? Pela Alfa, Camarante da Juliette, 4076. Correto. Azul 4033, táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre, 18.6, o ajuste é 10 no 5. O Azul 4076 está autorizado via Juliette, o gate é o 3. Trip 5490 para puxa acionamento. Autorizado, trip 5490, chame táxi. A linha mantém azul. 2230, passaria do solo agora, 58, direita 121, décimo 9, solo a livrar, bem-vindo. Ok? Certo, obrigado. Nós com 139, pista livre autorizada a colégio. Boa tarde, o passarete 2230, táxi via Alfa, Juliette, remota é a 14 do pátio principal. Alfa, Juliette, remota. Autorizado, com 941. Solo para puxa fora do acionamento, trip 5490. Sente, o 5490 está autorizado, chame táxi. Sente, obrigado, vai chamar táxi. Lula Lima Tango, reporte na rotatória. Três 23 azul, decolado 230, controle 19 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa tarde. 40. Salvador, boa tarde, 4033, cruzando 1500. Salvador, boa tarde, o azul 4033, contato radar, sobre o jogo 160, saída da Euleda. 160, autorizada para a Gidael. Azul 4033, autorizada de Gidael. Gidael, obrigado. Go 1754, send 2000 feet, can you need 1014? Send 2000 feet, can you need 1014, go 1754. Gol 1941, desça para o nível de voo 050. 050, 1941. UEP 6721, desça para o nível de voo 060. 060, 1921. Gol 1941, informa que iniciou a redução para 2509. Sente, gol 1941. 3804, desça para o nível de 070. 3804, plantei você. Go 174. 1754, clear the ILS, final report established. Cleared ILS, runway 10, report established, go 1754. Tomor, de autonomia de 420, alterna Maceió, na própria escola. Gente, o trip 5490, táxi lento pelo pátio 3. Fique atento a um Boeing da Webjet que está completando aqui o pushback. Após ingresso na Índia, seguindo o tráfego da web, e no ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste no 0 no 5. Tá ciente, 5490, fazendo uma com o web e vai aguardar. Autorizado, tá 3895, chame táxi. Solo Salvador, papapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, prossiga. Plano visual para Souto Soares, no 065, da frente da Lima, acionado no pátio 3. E o senhor tá no pátio 3, então pretende decolar da 10, não é isso? Afirmativo. Ok, o Oscar Lima Eco, aguarde só um instantinho para cópia. Modo 67 passou, tá com o contato 34 bordas, 4 horas, campo número 0, ponto. Gente, web 6741, a livre o táxi à direita e no ponto de espera 186, torre. O ajuste 10 no 5, bom voo. Boa. Jéssica Brava na escuta? Cópia. Firma queda. Autorizado, Salvador, Serra November, Serra Tango. É, decolagem da 1-0, com curva à esquerda, sai restrito no corredor forte, a linha do litoral norte, a 1000 pés. Aguarda a liberação do controle para acender ao 065 e prosseguir direto para o destino. O controle opera em 19.8, a torre 18.6 e o transponder é o 5414. Para Souto Ares, a decolagem é da 1-0, curva esquerda, corredor forte, mil pés, guardando 065 direto. 19.80, 1-8, decimal 60, estamos 5414, ótimo, não é? Ok, outra Lima, com essa localidade fica em qual município? Souto Ares. Não entendi, confirme? Souto Ares. Ok, ciente. Reporte quando pronto para o táxi. Tá pronto, funcionado e pronto. Sente, o Oscar Lima Eco, prossiga o seu táxi em direção ao pátio principal e reposte para ingresso no mesmo. Sente, pátio principal, para botar lá para ingresso. Oscar Lima Eco. Autorizado, 130 com 10, a linha deve rolar. Não, passou. Continua ainda a aproximação, Zulu Lima Tango. Grato, uma aproximação, Zulu Lima Tango. Web 6721, desça para 4 mil pés, o ajuste 1-0 no 5. 4 mil pés, 0 no 5. Da 3804, desça para o nível 050. Bravo, vou avançar. Vou avançar FI4, happy traffic, 2 miles, 2-1-1-1-7, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no traveling, no Sente o TAN 3895, aguarde um instante para o táxi. O Oscar Lima Eco, mantém a posição na entrada do pátio principal. O senhor vai dar passagem ao Airbus da TAN devido à performance, ok? Sente, então vai manter a posição na entrada do principal, dar passagem ao Oscar Lima Eco. TAN 3895, táxi pelo pátio. Ingresse na Índia e no ponto de espera da 1-0, chame a torre 18-6, o ajuste no 0-5. Boa viagem. 1015, parte Índia 8-6, 3895, obrigado, boa tarde. Lima Town, confirme o pátio, faz estacionamento, só os 38. Libere na Lima agora e chame só o 121 nesse 9 para ingressar no grande pátio. Bem-vindo.